me tira do sério e me deixa mais velho. É saber que a ganância mantém esse império podre e sujo que está por aí. A rima denuncia que a grande magia é fugir da orgia, da má companhia, de noite e de dia. Se o pulso ainda pulsa, vai reagir. O choque é 1000 volts, alta tensão. A rebelião que vem da canção, a bela oração, uma sensação que você precisa sentir. Se é alimento com sede, um peixe na rede, fisgado, pescado, encurralado entre quatro paredes, não faz ninguém sorrir. Eu só quero dizer que o maldito poder escravizo saber, nem aí pra você, no modo de agir, são covardes. Eu só quero dizer que o maldito poder escravizo saber, já cansei de sofrer, pra mim, pra você, liberdade. Eu só quero dizer que o maldito poder escravizo saber, nem aí pra você, no modo de agir, são covardes. Eu só quero dizer que o maldito poder escravizo saber, já cansei de sofrer, pra mim, pra você, liberdade. Calma, muita calma, o trauma é antigo. Chibatas, quatro patas, a vantagem do inimigo. Fuja da tortura que deforma, que transtorna, que te torna convulsivo. Se transforme, vem comigo. Nós somos gladiadores de uma guerrilha suburbana. Não somos enlatados da cultura norte-americana. Um pingo nos is, um quadro e um giz. Quero ver quem me diz que não estará por um triz. Olha só o que eu fiz, uma canção que deixa o espírito feliz. O som que embalo, romance do povo, missão, resgate de um mundo novo. Vida, vida, a saída, vida. Independente da cor, o que causa dor, o fuzilamento do amor é o ódio e rancor. A estrada é estreita e o caminho é só de ida. Então abaixe suas armas, estique suas mãos. Convide a felicidade para habitar seu coração. Supere essa fase, decore esta frase, esse mundo é só passagem, ilusão, viagem. Eu só quero dizer que o maldito poder escravizo saber, nem aí pra você, no modo de agir, são covardes. Eu só quero dizer que o maldito poder escravizo saber, já cansei de sofrer, pra mim, pra você, liberdade. Eu só quero dizer que o maldito poder escravizo saber, nem aí pra você, no modo de agir, são covardes. Eu só quero dizer que o maldito poder escravizo saber, já cansei de sofrer, pra mim, pra você, liberdade.